volta no embalo dessa vida louca. Não tô de toque, então João passa a bola. Sempre acelero a avenida, Getúlio. Não brinco em Nitúlio, recordam das horas. Desde criança comemos amigo. Beat agressivo ficou na marola. Carburo skunk na frente dos copos. Calica, teu job é sentar no Corolla. Recebo o pack da card de graça. Card black que sustenta teu massa. Sei que tu curte a onda do bolo. Sentando gostoso me chama de tralha. Sai da frente que o trem bala atropela. SC na contenção das notas. Rima bolada, pichada em viela. Ela gosta de sentar com xoxi. Aí 3R, não pode falar palavrão na música, irmão. Fechou? Vamos manter o respeito, sem palavrão na música. Tô ligado que nós é marola, mas deixa eu dito. Fechou, irmão? Agora é contigo, tudo no teu nome. E que se foda, olha essa porra na boca dela. É jobs de férias com ex, não fode. Terminou relacionamento, é poc poc. Aqui os firmes, é sexo, crime, assassinato. Na rima macabra, sodomia, sim. Frutos de um MC centrava. Tá doendo, quer que eu pare? Não, não. Ainda mete o striptease e senta na minha cara. Sabe como eu respondo a racistas? É fazendo vídeo amador com a filha deles na minha pica. Tadinha do OnlyFans me mandando patch de graça. Pediu pra chamar o do Sobra pra botarmos na sua raba. Os guri tão por nada. No IDG só brocador. Vou pesado, soco do Tyson da putaria, o terror. Os golpe batendo puto no portão do vizinho. A reclamação, acharam que era homicídio, mas era dupla penetração. Elas gostam só de negão, yeah. Só de negão. Hipersensualizados, tarados no seu colchão. Dois preto arriado no game, que se foda. MC favorito que cresce nas costas, não apoia os guri. O famoso espiativo. Foguete na cara, peito mole de carne. Cada linha minha, uma carreira. Tiranossauro Sul, treta comigo é valeta. Silencioso, feito sniper, gostoso como alecrim. Deve ser por isso que vários me odeiam e vários querendo sentar em mim. É que fazer feat comigo não é destaque, mas vai ter um dos sons mais pesados na playlist dos hype fraude.